deixei minha cidade e minha amada que lá também ficou. Estou sofrendo aqui na cidade grande, sem dinheiro, sem trabalho, lembrando do meu amor. Estou morando em barraco de favela, meu endereço eu já sei, é de cor. Estou morando na Viela 32, em frente ao shopping centro e o mercado da Voz. Estou morando na Viela 32, em frente ao shopping centro e o mercado da Voz. Sou nordestino e minha busca de trabalho, minha carteira é branca e ninguém fechou. Não exigindo o mínimo segundo grau, conhecimentos gerais, curso de computador. Não exigindo o mínimo segundo grau, conhecimentos gerais e curso de computador. Estou tentando ganhar o dinheiro da passagem, porque não dá mais pra viver aqui. Quero voltar pra minha linda Oeiras, porque foi a primeira capital do Piauí. Quero voltar pra minha querida cidade, porque minha felicidade está lá no Piauí. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou pra minha cidade, porque foi lá que eu aprendi a morar. Eu vou voltar, não posso mais viver aqui. Eu vou pra minha cidade, pois minha felicidade é viver no Piauí. Foi lá que eu aprendi a morar. Eu vou voltar, não posso mais ficar aqui. Eu vou pra minha cidade, pois minha felicidade é viver no Piauí. Eu vou voltar, eu vou pra minha cidade, porque foi lá que eu aprendi a morar.